os integrantes do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, aqui de Foz do Iguaçu, aprovaram o plano de trabalhos para o primeiro semestre aqui na cidade. Os ativistas vão realizar e apoiar outras instituições em atividades como cursos de formação, entre outros, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com meu amigo querido Alexandre Palmar, o Alexandre que assumiu a presidência do centro no último mês de dezembro, no mês de dezembro de 2013. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Alexandre, sei que você deixou seus afazeres lá no H2 Foz, muitas atividades aí, mas mesmo assim, obrigado, não vou tomar muito seu tempo. Não, Alexandre, como que está a programação? Vocês vão apresentar já o plano de trabalho para esse próximo semestre. O que vocês estão programando? O que está previsto nessas ações? Então, Cris, a gente passou por esse processo de eleição no dia 30 de novembro e com a posse no mês de dezembro, né? E desde então a gente tem respeitou os períodos de férias de cada um aí, mas logo que começou o ano, em janeiro, a gente tem se reunido para abrir o espaço do CDH, que tem uma sede nova, tem uma sede própria, para as suas ações do próprio CDH, mas também para outras organizações que andam em conjunto com a gente. Então, assim, inicialmente, o que a gente conseguiu organizar e dar o start nesse primeiro semestre são debates, são ciclos de rodas de conversa, são capacitação, atendimento, que é uma área que a gente quer desenvolver mais, mas ele está sustentado em duas partes. A realização de eventos ou de atividades e também a nossa própria capacitação, nossa melhor organização para poder atender as demandas que chegam até nós. Na parte de eventos, de atividades, o que eu posso te adiantar é assim, logo já na próxima terça-feira, no dia 25, a gente vai realizar uma conversa a respeito dos trabalhadores de indústrias da região. Tem muito trabalhador que tem queixas quanto às condições de trabalho na região, nas indústrias, né? Principalmente em relação ao esforço repetitivo. Os frigoríficos têm esse problema muito grande. A gente tem o pessoal que já anda em conjunto com a gente, que é o pessoal da Associação dos Portadores de Lesões por Esforço Repetitivo e também o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência, mais conhecido como Sindiprev. Então vai ser dia 25 às 19 horas lá na sede do CDH, lá na Vila A. Justamente para tentar não ficar na conversa, mas também gerar uma ação nossa. Então, nossa pauta de ação desse ano é justamente essa, que cada momento de roda de conversa, de capacitação, de formação nossa, gere uma intervenção, uma ação pública, seja nas ruas, seja em conversa com outras organizações, mas que possa resultar uma ação prática. Mas nessa questão, Alexandre, o que de prático você imagina assim, que dá para fazer? Né? Reduzir a carga horária, aumentar o número de funcionários, de repente eles trabalham no período a mais por falta, né, de mão de obra efetiva? Ó, esse setor da indústria é um dos setores que mais tem rotatividade de emprego, porque é excessivo, é um trabalho por si só desgastante, né? É um trabalho repetitivo. Além disso, tem o problema das condições de trabalho, né? A jornada, a produtividade, né? Uma indústria dentro do nosso sistema econômico, dentro do capitalismo, ela não contrata um funcionário para, de repente, bater 10 aves em uma hora. Ele vai ter que abater o maior número de aves naquela determinada hora ou naquela determinada jornada de hora. E até então, a gente isso imagina é cobrado do funcionário. Ele tem uma produtividade muito alta. Entendeu? Ele tem que bater centenas, milhares de aves num dia. Imagina se ele tem. Então, assim, aí serve como incentivo, né? Você vai ganhar um X a mais aqui por produtividade, né? E aí, um incentivo ao contrário, né? Porque pode atrair num primeiro momento, mas depois isso gera problemas de saúde. É verdade, né? Então, vocês pretendem ter essa conversa com esse funcionário e depois também com os empregadores, com o pessoal dessas indústrias, então, das cooperativas. O Ministério do Trabalho, ele já tem ações nesse sentido, o sindicato, o Sindiprev, já tem ações nesse sentido, e a PLER, que é a associação, também tem ações nesse sentido. A gente quer somar força, trazer esse debate para Foz do Iguaçu, porque essas indústrias são um pouco distantes, mas tem muitos trabalhadores de Foz do Iguaçu. que saem daqui diariamente e vão até São Miguel, Medianeira, até, às vezes até mais longe, vão e voltam diariamente. Então a gente precisa ter esse debate aqui para que pressione e se modifique essa cobrança por produtividade e outras situações, outras melhorias nas condições de trabalho, mas principalmente essa questão da produtividade. Vocês vão trabalhar também, Alexandre, nós conversávamos hoje pela manhã quando eu chamava a sua entrevista com o CBN Foz, com o Guilherme Wojciechowski, falando exatamente dessas ações. Então já tem no dia 25 esse debate, né, com esse pessoal, e também outras previsões e discussões sobre um dos assuntos sobre a campanha da fraternidade deste ano, que é o tráfico humano. Isso. Recentemente a gente teve aqui, né, um ônibus que foi apreendido aqui em Foz do Iguaçu, estava saindo do Paraguai em direção a São Paulo, né, com aquela história que estavam levando para turismo, para passeio, mas depois ficou comprovado que era para utilizar a mão de obra. Mão de obra barata, né, em São Paulo, lá no Brás, né? Exatamente, nas fábricas de costuras. Vocês também vão bater nessa tecla, vão abordar isso nessa então, programação. Essa é uma bandeira que a Igreja Católica levantou, através da campanha da fraternidade, né? Cada ano é um tema, o ouvinte acompanha essas ações da igreja, e esse ano é fraternidade e tráfico humano. Nós temos lá entre os nossos militantes, ativistas, o padre Carlos Sousa, que é da paróquia do Jardim São Paulo. Ele, junto com o padre Ademar, são os responsáveis por tocar essa campanha em Foz do Iguaçu. O que a gente quer fazer é trazer essa capacitação para os nossos militantes, né? Trazer essas informações no primeiro momento, para que se fique a par de quais são os principais pontos a serem combatidos, denunciados, de que forma combater isso, a quem recorrer, telefone, organizações. Então, é um primeiro momento nosso de capacitação, de informação nossa. Então, tem que denunciar para tal telefone, para tal e-mail, podem fazer a denúncia em tal site. Ou nas instâncias aqui de Foz do Iguaçu, algumas instituições, né, polícia, Ministério Público, enfim. Então, esse primeiro momento vai ser isso. De novo, é a mesma história do trabalho das indústrias. A gente quer somar isso, transformar em denúncia pública, que eu acho que esse é um papel do CDH. Ele não é uma pessoa, é um conjunto de... Primeiro que tem toda uma história atrás, né? Eu sugeriria uma outra conversa, mas ele é uma entidade que aqui em Foz tem mais de 20 anos. E sempre alternando as pessoas que são responsáveis, tocando na militância, na caminhada do dia a dia. E por ter esse corpo, esse tipo de organização, ele pode assumir para si algumas denúncias, algumas demandas, que é o caso do tráfico também. Então, assim, soma isso, fazer as articulações, as denúncias via o nosso site, via o nosso jornal, nas instâncias competentes, mas, primeiro de tudo, tem que fazer a nossa capacitação. E também, para quem quiser conhecer o CDH, vai estar aberto, tanto uma atividade quanto outra. Se as pessoas quiserem fazer parte lá do CDH, também dá para... É aberto, né, para a população, para conhecer o trabalho, para se engajar também, né, nas ações que vocês promovem. Justamente. O CDH é uma entidade pública, né, conquistou essa sede própria no ano passado e busca se organizar, se pautar na divisão de trabalhos, nas conversas de divisão de trabalho. Então a gente se encontra todo segundo sábado do mês. Pode pegar o calendário, todo segundo sábado do mês, pela manhã, a gente realiza nossas reuniões organizativas. Define a pauta e divide as tarefas. Um vai cuidar disso, outro vai cuidar daquilo. Tanto que a gente divulgou essa semana esse calendário, ele é extenso, né? Ele vai ter o Dia da Mulher, vai ter a oficina da língua Guarani, sensibilização do olhar, agitação e propaganda, 50 anos do golpe, Dia do Jornalista, 80 anos da Coluna Prestes, vai ter o Dia do Trabalhador e os 30 anos da MST. Isso é o que a gente... Programação extensa. Organizou em duas semanas. Mas, a partir de agora, essa agenda ela vai crescer ainda mais, né? Outras pessoas vêm e vêm somar e vêm trazer as suas atividades que querem realizar em conjunto com a gente. Então, todo sábado está de portas abertas. Nossa sede é lá na Vila A, pertinho do antigo Floresta Clube, hoje Instituto Federal do Paraná. Então, todo segundo sábado pela manhã, pode chegar e participar da reunião. Pode também marcar uma agenda com a gente não consegue estar todo dia lá ainda. A gente tem um trabalho aí, essa nova diretoria, de buscar convênios para que a gente consiga manter um atendimento diário ali, hoje, algo que a gente não consegue ainda, de forma eficaz. Mas pode ligar para a gente, mandar e-mail, a gente entra em contato e absorve essas conversas também. Você falou, né, entre as mobilizações aí a respeito dos 80 anos lá da coluna das preces, da coluna prece por 90, aqui. 90, desculpa. 90 anos, exatamente. 90 anos. Vocês fazem esse trabalho também de resgate da memória popular, né? A gente estava conversando antes aqui que agora em tempos, assim, esse ano a gente só fala assim, centenário de Foz do Iguaçu, muitas pessoas resgatando a memória aqui da nossa cidade, e vocês também, né, engajados nesse projeto de memória popular. Então, essa é um braço forte, digamos assim, da gente, né? A gente tem que melhorar na questão do atendimento e algumas ações mais de rua e atender essas demandas. Mas a questão da preservação da memória, desde a nossa reorganização em Foz, em 2011, é uma área que tem se batido bastante. Primeiro, inicialmente, por uma vontade, por um convencimento, né? Um debate muito grande que a gente teve lá com o Aloysio Palmar, também jornalista, e ele trouxe a necessidade de a gente ampliar o estatuto do CDH em 2011, incluir nessa pauta dos direitos humanos há também o direito à preservação da história, da memória. Não só por conta do centenário, mas por conta que a luta dos trabalhadores, a luta da sociedade, se a gente esquece facilmente aquilo que muitos já enfrentaram, muitos já percorreram, a tendência é que a gente tenha mais fragilidade, ignore ou faça caminhos repetitivos e exaustivos, né? Quando a gente tem uma preservação, um apego à memória, a gente consegue fazer isso de maneira menos trabalhosa, digamos assim, né? E dentro desse aspecto, o Aloysio trabalha muito a questão, por exemplo, da memória da ditadura militar, da opressão, da repressão. E isso ele mantém esse trabalho. Ele está sendo realizado. O próprio Aloysio, a gente já entrevistou aqui, é próprio. O Aloysio é uma memória viva aqui de Foz do Iguaçu, né? Justamente. E aí, ele tem continuado no grupo de trabalho que cuida dessa área, tem se mantido ativo. Hoje, ampliando, inclusive, com a União Oeste, com o pessoal de Cascavel, o pessoal de Rondon, o pessoal de Toledo, tem trabalhado forte nessa preservação. Nós, aí já é uma área onde eu, o Emerson Augusto, o Ceará, do Sindicato dos Jornalistas, o Douglas também, que é do Sindicato dos Jornalistas, a gente realizou um trabalho em 2011, de digitalização do jornal Nosso Tempo. Então a gente digitalizou todo aquele jornal, a primeira parte dele, dos anos 80, de 1980 a 1989. E colocou na internet. O que a gente está fazendo hoje? Qual que é a nossa contribuição para além dessa questão da ditadura? É colocar na internet outros tantos títulos que a gente tem digitalizado naquelas horas vagas, naquele sábado e domingo, sabe? É um trabalho cansativo, mas prazeroso. Descansa a gente, carregando pedra. É justamente bem isso, porque assim, a história da nossa cidade é registrada, parte dela, pela imprensa, né? Parte da história, não é toda. E sempre com aquele debate em torno... É uma versão da história, mas é uma versão que está ali consolidada, né? Está ali possível, mas hoje restrita a algumas famílias, alguns espaços públicos de difícil acesso, embora seja público, a própria biblioteca, aqueles jornais que estão na Câmara de Vereadores hoje, é um espaço público, qualquer um pode ir lá e pedir para consultar, mas se tiver na internet vai ser muito mais fácil, e isso que a gente tem feito. Então a gente já digitalizou o Jornal de Foz, o A Notícia, a segunda parte do Nosso Tempo, que é de 1990 até o fim dele em 94, meados de 94, o Mini Informativo. Isso, eu digo coleções, né? A totalidade quase desses jornais. Ou as principais edições, né? Fora exemplares perdidos, avulsos, que a gente tem conseguido e que tem digitalizado. Isso tudo vai estar num grande site. A gente não sabe se vai conseguir lançar em junho. A gente não quer competir com os fogos de artifício que vão ter em junho, claro, em relação ao centenário. Mas em breve, eu acho que esse ano, a gente consegue colocar tudo disponível para a internet. Com uma diferença, assim, que não é uma digitalização daquele impresso em JPEG, em imagem. A pessoa que, quando for pesquisar ou entrar no site, ela vai conseguir procurar um texto, um tema, a partir de uma palavra-chave, como no Google. Por quê? Porque a forma como a gente digitaliza chama PDF pesquisável. Então, a página do jornal passa a ser codificada, digamos, pelo scanner, e o texto dela é reconhecido como tal. Então, se tem uma notícia lá do Hotel das Cataratas ou inauguração da ponte, você vai colocar a Ponte da Amizade no buscador e vai achar aquela matéria. São um exemplo. Quanto mais refinada a busca, mais, né, mais acesso, colocar pelo ano e tal, fica mais... É uma forma, então, né, Alexandre, das pessoas terem acesso à história, né, de Foz do Iguaçu. Justamente. E aí, a gente vai colocar tudo, tem um site que já está sendo construído, vai lançar meados desse ano. A gente tem, dentro do CDH, a partir desses jornais que chegaram até a gente, que são emprestados, são... pelas famílias, pelos trabalhadores, a gente montou um grupo de trabalho que é para fazer pesquisa das principais lutas, das principais manifestações, bandeiras que ocorreram na nossa cidade e na nossa região e foram retratadas por esses jornais. Então, assim, vai ser uma forma de mostrar também que a sociedade, a população, as reivindicações estão em constante movimento. Elas existem desde sempre, né? Desde que o ser humano, as pessoas se organizam para lutar, para buscar alguma reivindicação, essa pauta está em tona. Então, o jornal vai trazer isso também. Esse acesso mais público, né? E vai ser, e pelo que você falou, vai ser um acesso fácil, né? A pessoa vai conseguir fácil, não vai precisar estar buscando vários caminhos ali, né? Clica aqui, não. Colocou a palavra-chave ali, né? E quanto mais refinar essa busca, já vai entrar na matéria. Quer dizer, trabalho para esse primeiro semestre, vocês têm de sobra, né? Para o primeiro semestre, inclusive até para o resto, para o 2014 todo, né? A gente brincou assim, a gente falou, será que a gente vai tornar público esse plano de trabalho? Porque uma vez que assumiu o público, a nós cobrança, vamos ter que fazer. Claro, com certeza. É uma responsabilidade isso muito Isso que é grande. Do primeiro semestre. Daí, não. A gente ia tornar público do ano inteiro. O pessoal brincou lá. Não, mas o ano inteiro a gente vai surtar e é muita coisa e de repente não dá certo. Porque depende da nossa própria perna, né? Da nossa própria caminhada e de quem vier somar com a gente. E até porque nós estamos aí já no final do mês de fevereiro. É pouco tempo, sim, né? O CDH esse mês já realizou algumas rodas de conversa. Mas as ações mesmo maiores começam a partir de agora, né? O cineclube que a gente quer retomar. Mas, assim, tem bastante coisa para fazer, é lógico. Mas deixe claro que esse calendário de eventos não é um calendário do CDH, certo? Tem que deixar bem claro, por exemplo, que tem muitas atividades aqui que são realizadas em conjunto com outras organizações e que mesmo são... atividades de outras organizações que a gente está chamando para promover em nossa sede, porque é um espaço aberto. Então, essa, por exemplo, da oficina de língua guarani, tem hoje, né, com a UNILA e com todo esse discurso da integração, a gente se depara com o guarani constantemente, sempre, desde sempre na cidade, a gente sempre teve o idioma enraizado na nossa cultura. Mas, para os jornalistas, por exemplo, essa é uma oficina voltada para os comunicadores. Às vezes a gente se pega falando algumas besteiras, algumas interpretações erradas. Então, essa oficina realizada pelo professor Mari, lá da UNILA, ela é promovida pelo Sindicato dos Jornalistas. O Dia da Mulher, que vai ter um ato, é por um coletivo da Ana Montenegro. E assim vai, sabe? Então, tem coisas que são nossas, né, como essa agora dos trabalhadores de indústrias, que, em conjunto com a associação, a Pler e o Sindipreves. Mas muitas delas também são em conjunto com outras organizações. E está aberto para quem quiser realizar lá em conjunto, é só procurar a gente. É, principalmente, tem um telefone de contato lá, Alexandre, até para quem não sabe como encontrar o local? Tem. Tem o 3025-4947, que esse é o telefone lá da sede. 3025-4947. A nossa presença lá em loco, ela não é... diária, assim, a gente busca, na medida do possível, sempre tá lá dentro do CDH. Ocorre que a gente fica mais aos finais de semana, que é o tempo do horário vago do trabalho. Aí, para quem de repente ligou lá e não conseguiu contato, liga direto no celular 9931-7085, que é o meu, 9931-7085, ou manda um e-mail para cdhfoz@gmail.com. Certo, então, Alexandre, obrigado pela sua participação aqui. Eu sei que vocês têm bastante trabalho aí, né, nesse primeiro semestre, né? Vamos torcer para que também o segundo semestre também seja assim, recheado de trabalho. Obrigado, Cris. Eu só queria deixar, assim, reforçar esse convite à população para participar e dizer, assim, eu estou aqui hoje, mas é um papel que eu estou desempenhando dentro do CDH. Junto, na diretoria, tem o Danilo Jorge, que é um historiador formado pela Neoeste, que está junto na diretoria, o vice-presidente, tem a Tatiana Guimarães, que é mais da parte de comunicação, a Luana, que é a nossa secretária-geral. Então, assim, é um trabalho conjunto. A Isel Talavera, que veio a somar agora também, tradutora, professora. Se não me engano, somos em 5. Mas o CDH, isso que eu queria deixar bem claro, ele está aberto para todo sábado, nossas discussões todas estão abertas, a gente, tudo é discutido de forma democrática, horizontal, para quem tiver interesse em participar. Tá certo, fica a convocação aí para todos os iguaçuenses. Obrigada, Alexandre, mais uma vez pela sua participação. Um grande abraço lá para o nosso querido Aloysio Palmar também.